Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele sempre é fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele sempre é fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Te adora.